portal do Arrocha. Eu vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada. Eu vou fazer uma serenata. Chega pra cima, o rabetão, tão, rabetão no chão, o rabetão, tão, tão, tão, tão, tão no chão, o rabetão, tão, o rabetão no chão, o rabetão, tão, tão, rabetão, vai com o rabetão, tão, vai, vai. Eu vou fazer uma serenata só pra te ver. Vai com rabetão, tão, rabetão no chão, rabetão, tão, tão, vai, vai, vai com rabetão, tão, rabetão no chão, rabetão, tão, tão, rabetão, vai com rabetão. Será viola, vai gostosa, do rabão, tá ansiosa. Rabetão no chão, rabetão, tão, tão. Que rabetão delícia, hein, novinha? Isso é gasto assim, bebê. E a culpa é de Ricardo e Rafael Moura, de Oliveira Produções. Eu vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada. Eu vou fazer uma serenata só pra te ver. Rabetão no chão, rabetão, tão, tão. Vou com rabetão, tão. Rabetão no chão, rabetão, tão, tão. Rabetão, vai com rabetão, vai, vai, vai, vai. Treme que treme, treme que treme, treme que treme, treme que treme. Vai com rabetão, tão. Rabetão no chão, rabetão, tão, tão. Chora, viola, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Que rabetão é eu? Esse bumbum tá gostosa, delícia, viu? Gás vazio, bebê. Só na maldade.